Bem-vindos e bem-vindas ao Sala de Projeção, programa onde a gente fala sobre um filme que a gente assistiu sempre utilizando algum conceito da psicanálise, da psicologia, da filosofia ou da literatura. Eu sou o Igor de Campos e hoje nós vamos conversar sobre A Trama Fantasma, filme estadunidense de 2017, com os ingleses Daniel Day-Lewis e Leslie Manville e a luxemburguesa Vicky Kreese nos papéis principais. A direção e o roteiro são do americano Paul Thomas Anderson. Eu e os meus amigos vamos tentar responder as seguintes perguntas. Pode o amor de uma mulher sobreviver às demandas do mais exigente dos homens? Até que ponto os fantasmas que nos atormentam podem decidir o destino de nossas relações amorosas? E afinal, um vestido de noiva é apenas um vestido ou pode ser também um amuleto mágico? Aqui na sala comigo para conversar sobre esse filme, eu tenho os meus amigos e colegas projecionistas Diego dos Santos. E aí, tudo bem, pessoal? Beleza? André Lino Nifnegger. Opa, tudo bem, gente? Bom estar com vocês de novo. E Gustavo Leal. Opa, vamos lá, que esse filme é bom, vai ser bom de conversar. Exatamente. Se você ainda não assistiu esse filme, esse programa contém spoilers. Bom, esse filme, ele é uma história de amor bem pouco ortodoxa, digamos assim. Ela começa com as seguintes frases. Reynolds tornou os meus sonhos realidade e em troca eu lhe dei aquilo que ele mais desejava, cada pedaço de mim. Então a gente tem a impressão que essa relação começou não como sendo uma relação movida pelo desejo, ou pelo menos não principalmente pelo desejo, mas havia uma espécie de pacto, talvez um pacto fáustico entre os personagens. Reynolds, ele torna os desejos da personagem principal realidade e ela se doa para ele completamente. A gente vai ver como é que isso acontece no desenrolar do filme, mas eu gostaria de saber de vocês como é que vocês caracterizam a relação desses dois no começo do filme, assim, no início da trama. Diego, como é que é a relação desses dois para você no início do filme? Como é que você caracterizaria a relação entre o personagem Daniel Day-Lewis, o Reynolds Woodcock, e a Alma, personagem da Vicky Kreese? Eu acho que uma boa, falando só do início do filme, né? Tem uma trivia interessante sobre o filme, que seguindo a metodologia específica, né, bem única, de atuação do Daniel Day-Lewis. O Daniel Day-Lewis, acho que todo mundo sabe, muita gente sabe, né? Que é um ator que bem realmente do que segue o método, como é que é o nome daquele cara? Do autor russo, Igor? Stanislavski, né? Ele usa bem, esse método assim, à risca e de forma bastante radical. Então ele entra no personagem no início das filmagens e só sai depois, no final das filmagens, né? Então ele pediu, eu li em algum artigo que eu li, ele pediu para conhecer, para encontrar com a atriz, com a Vicky, só nesse momento que eles se conhecem no Bed and Breakfast, né? Onde eles estão, lá no café, onde eles estão, no interior da Inglaterra. Então quando ela entra, ela dá para perceber bem, eu percebi isso bem na primeira vez que eu vi, depois confirmei na segunda, de que ela realmente fica tímida mesmo, ela cora, é muito difícil uma atriz, um ator corar, né? Você não tem vontade, né? Sobre o seu, você não consegue dizer pra si mesmo, agora eu vou corar, e ela cora, ela fica vermelha, porque realmente, de fato não, o rosto dela fica realmente assim, em chamas. Em chamas, né? Porque ela tá conhecendo o Daniel Day-Lewis naquele momento. Depois de um tropeço que ela dá, aquele tropeço realmente foi atuado, né? Mas combinou também. Então, é de fato o encontro na vida real e no filme, na narrativa ficcional, do grande mestre, do melhor ator do mundo, com uma atriz inexperiente. E não é uma atriz novinha, mas ela também não é uma atriz assim com muitos filmes na carreira. Então eu acho que eu vejo a relação dos dois de absoluta sedução do homem, dele, né, do Woodcock, com relação a ela, né, do grande professor, da grande figura de talento, de autoridade e de encanto e aprendiz, né. Desde o início da cena, ela escuta ele fazer o pedido e ela já deve saber mais ou menos quem ele é, já deve saber da reputação dele, então ela tá numa fase de encanto e adoração total desde o início. E ele entra no papel de sedutor absoluto. Então é uma relação de desequilíbrio, né? Eu contesto um pouco isso daí, porque a segunda vez que eu vi o filme eu reparei uma coisa. Eu já tinha reparado, mas a segunda ficou mais evidente pra mim. Eu não acho que tem uma relação de desequilíbrio, porque tem um elemento muito particular, que é o seguinte, quando ela volta, né? Depois de ele já receber o prato, né? Ele vai começar a tomar o café da manhã. enorme o café da mãe que ele pede, né? Um pedido longo. Ele pede ela pra jantar, né? Ele fala, ele senta e de imediato ele já fala assim, ela pergunta, acho que você quer mais alguma coisa? Ele fala, você quer jantar comigo? E aí ela tira um bilhete do bolso dela e entrega pra ele. E no bilhete já tinha um recado pra ele, que ela tinha escrito alguma coisa como, pro garoto comilão, meu nome é Alma. Ou seja, ela já estava dando em cima dele também. Ela estava seduzindo. A tua frase foi fantástica, né? A tua construção aí, tu viu o que tu falou, né? Depois de já ter pedido tudo e comido, não sei o quê, ele pede ela para jantar. Isso. Você falou exatamente assim. Foi perfeita essa construção. Esse uso da palavra, né? Eu acho que já é uma coisa antecedendo atos futuros no roteiro, né? Já diz muito sobre os dois personagens, né? Ela se refere a ele, o recado, né, escrito, ela se refere a ele como boy, como hungry boy. Então já começa, o começo do estabelecimento da relação entre mãe e filho, já. E por isso que eu não acho que é uma dominância dele no começo, né? Ela já tá no jogo de sedução, ela já tava também fazendo o papel dela, vamos dizer assim, o que ela queria, né? Isso a gente vai ver ao longo do filme, do que a gente vai discutir, né? Porque a impressão primeira que se tem desse filme, se você for ler, às vezes, resenhas, artigos na internet, é de que é a masculinidade tóxica dele, é um homem dominador, etc., né? E a gente vai questionar, talvez, isso, porque ela tem uma participação muito poderosa também, né? Tem uma coisa clássica da relação deles dois, da forma como o amor se manifesta em homens e mulheres normalmente, né? Porque existe uma diferença básica, eu acho, da maneira como o homem e a mulher amam, cada um a sua maneira. O homem, normalmente, ele ama o objeto, né? Ele ama um objeto. Não só o objeto no sentido atual de objetificar a mulher e etc., mas ele ama o objeto, né, do desejo. Ele ama aquilo que, se ele tiver, ele acha que vai ser feliz, vai ser completo e etc. Então, ele passa a vida buscando essa coisa que ele pode ter. E por isso que pro homem é mais fácil se apaixonar por uma imagem, né? Por isso o homem tem mais tendência a conseguir se satisfazer com pornografia, com... enfim. E a mulher não, né? A mulher... se apaixona por um espaço, né? A mulher se apaixona por um furo. Então a mulher precisa que o homem fale. Eu acho que o começo da relação fica... A mulher precisa que o homem fale e precisa que o homem fale. Isso fica meio claro no começo do filme, né? Que ele vê ela servindo e ele já se apaixona. Ela se apaixona quando ele começa a fazer o pedido, né? Porque aí ela consegue ver a falha. Qual é a falha? Ele é hungry. He's a hungry boy, né? Ele é um garoto faminto. Aí ela acha a brecha. Essa dinâmica é uma dinâmica básica de relacionamento, tradicional de relacionamento homens e mulheres, e por isso que homens e mulheres funcionam bem há tanto tempo, ou funcionam mal há tanto tempo. Porque essas duas frases que tu colocou aí, ela dizendo que ele quer cada parte de mim, e ele dizendo que preciso de você pro meu coração amargo não sufocar, é cada um falando o que o outro quer ouvir, né? Não é o que eles querem. Ele não quer ninguém. Ele não acha que tem coração amargo porra nenhuma. Ele não quer ninguém pra. Ele não acha que não pode realizar as coisas sem ela. Ele sabe que ela quer ouvir isso. E ela sabe que ele quer ouvir que ela vai dar cada pedaço dela pra ele. Pra os dois se completarem e se satisfazerem. Eu acho que essa dinâmica ficou muito boa, muito bem feita no filme, porque é muito tradicional esse tipo de relação homem e mulher, né? Assim, um homem que fala, e aí quando ele fala, ele mostra a fragilidade, mostra a fraqueza, e a mulher entra nessa fraqueza pra completar o homem, e os dois se satisfazem. Se satisfazem nessa, um como objeto, o outro como tela furada, né? Assim, como um espaço pra esse objeto entrar. E uma das cenas do começo do filme reforçam muito isso que você falou, Gustavo, que é quando eles, já depois do jantar, né, eles estão conversando, eles têm a primeira conversa longa deles, né, pra um conhecendo bem o outro, né, ela tenta marcar esse furo que você falou nele, ele fala que ele é forte, etc, ela fala, não, mas pra mim, você acha que você tá se fingindo só, você não é não, e aí ele fala, não, mas eu sou forte, sim, totalmente convicto, né, e ela, né. Ela questiona isso, né? E vem reforçar isso que você falou. I think you are only acting strong. No, I am strong. For who? Not for me, I hope. Ela enxerga a fraqueza, não a fraqueza, né, nesse sentido totalmente negativo, né, que talvez as pessoas possam achar, mas ela enxerga uma vulnerabilidade nele que ele talvez não enxergue em si mesmo. Ou pelo menos ele não queira, não goste de enxergar em si mesmo. É a brecha, né? A mulher, ela entra na brecha, né? Quando ela enxerga a brecha... E aí, quanto mais forte o homem, maior a satisfação e o poder, né? Assim, você conseguir entrar nessa brecha, né? Você conseguir derrubar um cara poderoso e fálico e woodcock como esse cara aí, é muito mais satisfatório, eu imagino. Aliás, esse nome foi escolhido pelo próprio Daniel Day-Lewis. Woodcock, pau de madeira, né? Isso já é um símbolo fálico. Mas agora eu tenho uma pergunta para o Gustavo. Gustavo, você falou muito bem como é que a relação dos dois se enquadra dentro de um plano geral da relação entre homem e mulher, mas você também falou que há elementos sui generis, né, que eu falei que são... que é uma relação pouco ortodoxa. Quais que seriam esses elementos sui generis da relação deles, na sua visão? Não, eu acho que as circunstâncias são diferentes. Seria ótimo se toda relação homem-mulher fosse tão poética e bonita e agradavelmente, esteticamente agradável como é a deles, né? Tem muito elemento no filme que é tão psicanálise básica, essa coisa da mãe, né? Dela meio que assumir um pouco a posição da mãe e essa fragilidade do homem, tipo, a fantasia primitiva dos dois, né? Do homem de ser um bebê sendo cuidado por essa mãe que pode prover tudo e etc. Mas tem as especificidades que cada relacionamento tem, né? Ele é um cara muito forte. Normalmente isso acontece com um cara que é um bosta e uma mulher que também não satisfaz porra nenhuma. Então, pelo menos no caso deles, é tipo, o cara é foda, é muito bom, um cara criativo, fantástico, interessantíssimo. Ela é linda, fantástica, também forte, poderosa, conseguiu sustentar o negócio. Qualquer outra já teria saído e desistido e ido embora, ao ponto que ela consegue realmente seduzir a única pessoa que importa, que é a irmã dele, né? Que é o grande poder dela, quando ela, no final, a gente descobre que a irmã meio que passou pro lado dela, assim, né? Não quer mais tomar o lado dele e mandar ela pra, botar ela pra fora. Fala que não quer nem ouvir, né? Tem um diálogo que ela fala, não quero ouvir esse seu mimimi aí, não. So what's all this moaning about? I am not moaning. I do not like to be turned away from. Nobody does. But I don't want to hear it because it hurts my ears. Só dar um parêntese aqui. Esse diálogo eu achei fantástico, né? Porque ela realmente põe ele no lugar dele, né? Ela realmente fala, eu sou a chefe aqui. Ela fala pra ele, não queira puxar uma briga comigo, porque você vai pro chão rapidinho. Né? Ela fala, don't pick a fight with me. You'll be right on the floor. Mas só pra responder a pergunta do Igor, o que eu acho que é uma coisa muito particular dos dois é a solução que eles encontram, né? Dele aceitar ser envenenado, né? Porque eles transformam num ritual, né? Quando você ritualiza as coisas, você desmistifica um pouco, né? É uma maneira de dizer sem dizer. Então eles criam um ritual pra significar isso tudo que eu tava falando. Então isso é muito particular deles e é uma boa sacada do filme. Começa com uma relação de fascínio, né? Fascínio mútuo, e depois ela vai migrando pra outras coisas também. Só uma nota de explicação. Quando eu falei para vocês que a relação deles é pouco ortodoxa, é mais uma questão dos papéis que ela vai desempenhar na vida dele. Mas isso também é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho. Primeiro, vamos caracterizar o Woodcock. Senhores, como é que a gente entende um personagem desses, né? Assim, há uma fala dela no começo do filme, enquanto ela tá tendo aquele diálogo com o médico. Aliás, o filme é como se fosse um grande flashback, né? Ela contando pro médico a história da vida dela, a história da relação dela com ele. Agora, eu não tô lembrando se é ela que fala isso ou se é o médico que fala isso, mas há essa frase que caracteriza ele. Talvez ele seja o mais exigente dos homens. É o médico que fala isso, né? O médico... Ela fala isso no início do filme. Assim, é a última fala dessa primeira cena. Maybe he's the most demanding man, né? Obrigado, Diego. Então, ela fala isso. Talvez ele seja o mais exigente dos homens. Então, afinal de contas, quem é Reynolds Woodcock? André? Você falou do Hamlet, não? Eu usei essa imagem do Hamlet, assim, desculpe, vocês não estão vendo uns títulos que eu usei aqui nos meus slides para me guiar nas perguntas. Nosso roteirinho. O nosso roteirinho, né? Mas assim, eu escrevi aqui o Hamlet da alta costura. Pois é, eu queria saber por quê. Por que que você caracterizou ele como Hamlet? Por uma seguinte característica: o Hamlet é um personagem que ele tem uma obsessão, né? Ele é obcecado com a mortalidade, mais especificamente com a morte do pai dele, mas no fundo é a própria mortalidade dele. Assim, a morte do pai dele, que também se chama Hamlet, é um espelho da própria morte dele. E ele é obcecado com isso. Então a gente conhece ele como um jovem muito inteligente que vive numa espécie de luto perpétuo, né, para os padrões da época. E ele conversa com o pai dele. E através dessas conversas, desses diálogos que ele tem com o fantasma, a gente percebe que, assim, se você pressupor que o fantasma realmente é o fantasma do pai, né, se ele realmente não é uma alucinação, não é um sonho, não é um delírio dele, mas é realmente um fantasma se manifestando para o Hamlet, você vê que é mesmo da cova, esse homem, esse rei falecido, ele possui o filho dele, né? Ele tenta se realizar, ele tenta realizar, na verdade, uma vingança que ele não pôde realizar contra o próprio irmão através do filho dele. Então, o Hamlet, ele seria essa realização de um desejo paterno que foi interrompida por conta da morte. E eu acho que isso, a gente pode dar esse elemento ao Woodcock, ao Reynolds, né? Porque o Reynolds, no começo do filme, ele fala que a mãe dele ensinou o ofício dele. Fala que carrega a mãe sempre com ele, no forro de um casaco, de uma jaqueta que ele veste, e ele aprendeu tudo que ele sabe com a mãe dele. Então você vê também, né, essa mãe que do além vida possui o filho e tenta se realizar por internet do filho. Então por isso que eu usei essa imagem do Hamlet. Ele teria essa dívida com a mãe, né? Ele ama tanto a mãe, inclusive, que é isso que faz a gente se perguntar se ele não consegue... Ele é um solteiro convicto, né? E ele não pretende casar, tem toda uma... Ele faz toda uma teoria, né? Nessa conversa com ela no início do filme. Ele diz que ele é incurável, né? Ele diz que ele é incurável e a gente percebe que é quase como uma maldição que ele carrega, né? Que no filme é simbolizado pelo vestido de noiva. Tem uma hora lá do vestido de... Que ele costurou o vestido de noiva da mãe, né? Junto com a irmã. E existe essa lenda de que se você toca o vestido de noiva, você nunca casa, né? De fato, nem ele nem a irmã tinham casado até então. O que eu acho interessante é uma hora que ela tá costurando um vestido de noiva, ajudando a costurar um vestido de noiva, e ela vê, percebe. É, ele comenta em algum momento do filme que ele coloca no canvas, né? Como é? No. No forro. No forro, exato. No forro das roupas, você pode colocar qualquer coisa. Uma das coisas que ela encontra é uma frase escrita nunca, never cursed, né? Nunca amaldiçoado. Isso me lembrou, assim, uma questão do inconsciente, uma característica do inconsciente, que é o inconsciente não reconhece a qualificação negativa de nada, né? Não existe never, nem não, nem talvez. Pro inconsciente, as coisas são. Então, se você fala never cursed, é cursed, né? Nunca amaldiçoado, é amaldiçoado. E eu acho que um elemento interessante de pensar desse filme, porque amar a mãe é normal, pô. Não tem nada, cachorro morde o homem, né? O homem morde o cachorro é a raiva que ele não consegue expressar da mãe, que amaldiçoou ele. Um ódio que ele tem da mãe, que amaldiçoou ele, ainda fica aparecendo lá com aquele chapéu de barraca. É um vestido de noiva, old school, né? E aí, essa raiva que ele não consegue trabalhar, né? E aí vem a menina, e aí a gente depois pode falar com a coisa do envenenamento, é uma maneira também, de um ritual também, de resolver essa questão dele, né? Esse rancor que ele tem dessa maldição que a mãe colocou nele, que ele não pode sequer simbolizar, porque ele precisa amar a mãe loucamente, né? Leve ela sempre com você e tal. Isso é muito, pra mim, é muito sintomático, né? Esse excesso de amor e de veneração e etc. Eu achei super interessante essa interpretação do Gustavo, de que, na verdade, ele tem uma, no inconsciente, uma raiva, né? Um ressentimento com a mãe dele, né? Não só amor total 100%, porque eu tinha visto de outra forma. Eu vejo o Woodcock como um personagem que não passou por aquela fase de você rejeitar e se rebelar e ter ódio dos pais, nem do pai nem da mãe. Os dois morreram. Então, quando ela morreu, o amor dele por ela, que era de idolatria total, porque ela, né, ele fala que ela ensinou o métier dele, né, o ofício, o trabalho dele. Ela era praticamente a única amiga dele, então ele ficava dias e dias e dias junto com ela, costurando e aprendendo. E depois que a moça lá, a Black Death, né, a Morte Negra lá, a babá, se recusa a fazer o vestido de noiva pro segundo casamento da mãe dele, ele resolve fazer, ele vou fazer sozinho então, já que você não quer fazer, porque você acha que vai dar azar. E ela morre, né? E aí esse amor fica congelado. E eu acho que quando você não passa por essa fase de odiar e de rejeitar os seus pais um pouco e se afirmar, você vira um monstro. Pra mim, o Woodcock é um monstro, é um vampiro. Mas ele também tem essa questão de que ele não consegue colocar outra mulher nesse lugar, né? A mãe dele ocupa esse lugar e ele não consegue se casar. Ele tem que ser o filho eterno, né? E ele só quer tudo, ele só suga os outros, ele só quer tudo pra ele. Não, mas ele dá também, ele produz, ele produz para os vestidos, ele veste a alta sociedade das mulheres. Que alimenta ele, né? Que ele não tá nem pensando nas mulheres, né? Muito. Ele quer vestir as nobres, porque vestir as condessas e as rainhas e as princesas faz bem para ele, né? É tudo narcisista, é tudo para ele. O orgulho de ver a mulher lá perfeita. Mas ele é bom no que ele faz. Ele trata as pessoas super bem, os clientes dele. Ele tem uma relação emocional com os clientes. Aquela condessa, né, no começo do filme, que você vê que tem uma história dos dois, né? Não necessariamente amorosa, né? Ela fala, nossa, depois de tudo que a gente passou, né? Agora tô vestindo esse vestido, né? Você não sabe se ela tá falando sobre uma história amorosa ou se ela tá falando depois de tudo que a gente passou pra conseguir fazer esse vestido, né? Então ele se entrega pro ofício dele, né? Nossa, uma frase que abre um campo de possibilidades incrível, né? Exatamente, Igor, desculpa te interromper, mas acho que a relação deles, ela se estabelece, a relação dele com as clientes se estabelece quando ele tá fazendo um vestido para elas, quando ele tá trabalhando e produzindo arte para elas. Depois, eu acho que eles nem vê elas mais. Depois não tem mais. Ele é o trabalho dele, né? Tanto é que a escolha de objeto... Mas não só o trabalho dele. Eu acho que o cara O cara que meio que quis representar essa hora que ele tá vestindo a mulher como se fosse sexo, né? Se fosse um filme sobre outra coisa, podia ser a hora que ele tá transando com essas mulheres. É sempre ambíguo, assim, sempre é sexualizado. As mulheres têm ciúme dele, né? Tem uma que fica falando mal dela. Então é como se fosse, tipo, o sexo aí. Tanto que demora muito até ele dar um beijo na menina, né, no filme. Praticamente não tem. Não tem cenas físicas, né? A sexualidade é toda simbolizada. A relação ao corpo da mulher é mediada pelo vestido, pela costura, né? Até a escolha de objeto amoroso dele, né? É ligada ao ofício dele, né? Tanto que ele vê essa garçonete, né? A Alma. E imediatamente você vê que ele tem uma paixão à primeira vista, né? E o que ele vê? Ele vê uma mulher que vai ser uma ótima modelo para os vestidos dele. Então ele olha para aquela mulher, né? Ele não tira o olho dela naquela cena, né? Do café da manhã. E é uma mulher que vai dar certinho para os vestidos, etc. Inclusive, ele até, quando ele... A primeira vez que eles se encontram mais intimamente, né? Eu acho que é depois do jantar. Eles voltam de carro, né? Ele sempre correndo naquele carro, aquele carro esportivo, um Bristol 405 Sedan. E a primeira cena que eles vão pra casa dele, ele vai pro sótão, né, da casa dos Woodcock, que é também, a casa dele também é o lugar dos negócios dele, né, e da produção. E ele mede ela, ele fala, ah, posso pegar suas medidas? Então tem uma cena super estranha, né, em que ela espera que seja um date, né, com ele, e ele começa a medir ela, fala, ver como é que vai fazer. Ele inclusive fala do seio dela, né, ele fala, você não tem peito? Aí ela acha estranho, né, ele fala assim, não, mas isso é ótimo, inclusive eu posso dar peitos pra você se eu quiser. Então ele tá todo nessa relação de controle do corpo da mulher, né? Por meio da costura e do métier dele. Eu acho que essas medidas, né, que ele tira, né? Essa cena de tirar as medidas dela é um rito de passagem que eu imagino que todas passaram, as ex-namoradas dele e essa também. É um ritual de passagem importante para ele, porque, como você falou, é através de colocar um vestido, de fazer um vestido, é que ele aprende o interesse e a paixão dele se desenvolve, né? E também, eu acho muito importante, que esse é um ritual de passagem que a Cyril, que é a chefe da casa, a irmã dele mais velha, vai lá e aprova, que é muito importante que ela aprove no início também. Porque eu acho que tirar as medidas também é meio metafórico para a aprovação da entrada dela na casa dos Woodcock, né? Para ela fazer parte da casa. Então, além da aprovação dele, tem que ter a aprovação dela. Tanto é que ela cheira ele, né? Ela chega lá perto e a primeira coisa que ela fala pra Alma, né? A Cyril, é, ah, você cheira a suco de limão e outras flores e tal. E chega perto dela e cheira ela. Sherry and lemon juice? Como se fosse, assim, a cachorra mãe, a galinha mãe, chefe da casa, assim, ver... É. Pra ver se dá certo, se pode ficar aqui. A galinha mãe? Que casa é essa? galinha não, mãe? Essa realmente foi uma escolha. Dá pra ver totalmente que Diego Nunes não foi criado em fazenda, não foi criado em chácara de tio, de avô, porque a galinha chegando e cheirando o... Nunca vi isso também, assim. Não pode ser a loba mãe, então? A loba mãe, a loba. Pode ser a loba mãe, assim, sabe? Não, e ela causa desconforto, mas ela é estranhamente erótica também, assim. Ela dá a entender que a relação entre o Reynolds e a Cyril, né, entre os irmãos, é mais funda do que se imagina, assim. Antes da gente continuar falando sobre essa questão que eu acho interessantíssima, né, da forma como ele molda o corpo das mulheres por intermédio dos vestidos, né, que são cenas também carregadas de erotismo, vamos falar um pouquinho da personagem, uma das personagens femininas principais, porque tem a Cyril também, mas eu queria ouvir a opinião dos senhores a respeito da Alma. Eu acho que ela, né, como eu tinha falado que ela chega, né, para conhecer o Daniel Day-Lewis, o melhor ator do mundo e tudo, né? E ela como atriz, assim, entre aspas, aprendiz, mas ela, eu acho ela melhor que ele no filme depois, no desenvolver do filme. Ela é muito craque, eu acho ela fantástica nesse filme. Muito sutil. Ela é muito sutil também, muito, né? Muito sutil. Ela, realmente. Ela tá perfeita. Então, Vicky Krieps é quem interpreta, então, essa atriz de Luxemburgo que interpreta a Alma, né? Quem é a Alma? Em um determinado momento do filme, Reynolds Woodcock se refere a ela como ela não pertence a essa casa. A chegada dela trouxe para nós uma grande escuridão. Isso quase perto do final do filme. Ele fala isso para a irmã, né, num desabafo meio desesperado, sem saber que a Alma está atrás dele escutando essa conversa toda. Né? Mas fica a questão, quem é ela, afinal de contas? Quem é essa intrusa? Qual é o papel dela na casa de Woodcock? Qual é a perspectiva que ela tem desse universo tão peculiar? Gustavo? O papel dela é de não ser parte da casa de Woodcock, né? De ser realmente essa figura externa, né? Que aí rearranja as coisas. Um ponto de quebra, né? Isso, porque tudo tem o formato já pré-estabelecido, né? Ele acha uma menina bonitinha, que ele quer moldar, né? Fazer os vestidos que ele quer pra ela, dizer se ela vai usar batom ou não vai usar, bababá. A irmã dela, a galinha mãe, vai lá e cheira... E tudo é sempre igual. E aí chega essa menina de fora que desestabiliza, fora, né? Mesmo, porque ela é estrangeira, né? Ela é de fora, inclusive, do país. É, exatamente. Literalmente de fora, né? Uma coisa também clássica de inverter, assim. Isso é uma das características da psicanálise. Geralmente a gente faz o oposto do que a gente tá querendo fazer, né? Ou pelo menos, de alguma maneira, a gente trai o contrário do que a gente tá falando ou fazendo. A coisa do ritual, quando você é muito obsessivo, como ele é, né? Com as coisas, e tudo tem que ser exatamente do mesmo jeito. Geralmente... esconde um medo que se as coisas saírem do ordinário, saírem do formato pré-estabelecido, algo de ruim vai acontecer. Então, os rituais obsessivos são como uma oração, quase, né? Pra se proteger dessa coisa que a gente tem medo. É, e ele é um cara altamente obsessivo, né? Com o trabalho, perfeccionista e etc. Aí chega essa menina que quebra com o formato da vida dele, e aí essa é a grande escuridão, né? É esse medo que tava protegido pelo ritual, e aí chega uma outsider, né? Uma estrangeira, uma pessoa de fora, e quebra com esse formato ritual, e ele fica desprotegido. E aí é a grande escuridão. Ele não sabe o que fazer mais. Acabaram meus rituais, eu tô desprotegido. E será que vai surgir isso? Será que vai surgir que, na verdade, eu tenho raiva da minha mãe também e eu não consigo aceitar? Será que vai surgir que eu realmente preciso de uma mulher na minha vida? Será que vai surgir essa série de coisas que eu tô vivendo pra esconder, né? Vivendo pra me proteger delas? E a chegada da alma é essa pessoa que vai trazer essa escuridão, né? A escuridão da incerteza. E que depois vai resolver essa mesma incerteza. Mas eu acho que a função dela é essa. Quebra com o ritual, né? E deixa ele realmente desamparado. Sim. Ela é o outro mesmo, né? Agora, isso realmente, né? Ele tem todo esses comportamentos obsessivos, essa rotina super estrita, né? Que tem que ser mantida. Não pode ter surpresa, né? Nada pode atrapalhar a rotina dele, senão ele não consegue produzir, ele fica nervoso, etc. E, inclusive, ele não pode amá-la, né? Ele demora pra falar que a ama, inclusive, né? Ele não se permite amar, né? Porque amar vai trazer um monte de problemas pra ele. Amar ou se casar também, né? Se casar por amor, vamos dizer assim. Ele tá se defendendo o tempo todo disso, né? Inclusive, quando ela entra, você perguntou, Igor, no começo, qual que é a função, né, dela nessa casa. Ela entra muito rápido na casa, né? Isso é estranho também, né? Porque por que ela foi tão rápido pra casa se o cara não quer, né? Mas ela já tá... Imediatamente, ela já tá dentro da casa, apesar dela não dividir quarto com ele, né? Ela tem o quarto dela. Ela tem que ocupar o lugar que o Reynolds e a irmã, a Cyril, colocam ela, né? E ela tem que se comportar como eles querem que ela se comporte, né? Ela tem que ser uma peça da engrenagem. E ela, como o Gustavo falou, ela é um elemento estrangeiro, ela é um outro que vem quebrar essa engrenagem de alguma maneira, né? Eu acho que ela é uma vencedora, né, também. Ela vence, ela realmente consegue se romper na casa e quebrar... os rituais e a rotina deles, né? Então, usando métodos drásticos, claro, né? Mas ela consegue vencer, né? Ela consegue realmente conquistar o amor dele, consegue substituir a mãe dele no inconsciente e consegue substituir na vida real a mãe mesmo, né? Que é a Cyril. Então, que age, que funciona como mãe, como administradora da casa, né? Como provedora, como a chefe de tudo, né? Ele fica desestabilizado quando a casa não tem ninguém, nem tem nenhuma das mulheres, nenhuma das costureiras, não tem a Cyril especialmente, e ele está absolutamente sozinho com o outro, com a mulher disruptora, né, com a destruidora das coisas. Então, no fato, ela vence, ela ganha o lugar da mãe, ganha o lugar da Cyril, né? Tem cenas no filme visuais que mostram isso, né? Que ela fecha a porta na cara da Cyril quando a Cyril tenta entrar no quarto quando ele está doente. Quando ela entra no quarto e tem aquela aparição da mãe, e no final a mãe desaparece e só fica a alma. Então, ela realmente substitui e ela faz questão de conseguir isso, né? É uma questão meio de honra. Ela consegue, no fim, conquistar o amor dele. E eu fico me perguntando por quê? Eu acho que a chave de quem é a alma, né? É por que, que ela fez questão disso? Por que, que ela quis fazer isso? Por que ela se prestou a esse papel? Por que ela não simplesmente foi embora e foi procurar outro homem, sabe? Ué, porque ela era uma garçonete no interior da Inglaterra e agora ela é a mulher de um cara da alta sociedade londrina também, né? Ninguém pensa nisso, né? Concordo com você, André, mas eu acho que isso é uma interpretação um pouco limitante. Porque é a primeira coisa que, ou uma das primeiras coisas que pode passar pela nossa cabeça, assim, porque há uma questão econômica muito séria aí que tem que ser levada em consideração, é claro, né? Você vê uma pessoa de origem, assim, a gente não sabe quase nada do background da Alma, a gente não sabe de onde que ela vem exatamente, tanto é que na cena do casamento dela com Woodcock, quem aparece ao lado dela é uma amiga, não é nem a irmã ou os pais dela. Então, onde estão os pais da Alma? É, onde está a família da Alma? Aparentemente, ela não tem família. Então, é tentador a gente permanecer nessa interpretação de que o que faz com que ela seja tão resiliente com essas demandas e com esses pitis do Woodcock seja uma questão econômica. Ah, porque eu era uma garçonete no interior da Inglaterra e agora eu sou aqui a senhora da casa Woodcock, né? Eu tenho todo um status social que vem com essa posição. Mas eu acho que tem mais coisa aí. Claro, tem várias coisas. Eu não vejo essa personagem como sendo simplesmente uma alpinista social, que viu no Woodcock uma oportunidade dela se dar bem financeiramente e socialmente. Não, claro que não, mas você vê que ela se insere naquele mundo e ela adora estar inserida naquele mundo da alta sociedade, dos vestidos. Aliás, tem a cena dela com a princesa, né? Que ela vai lá na princesa pra dizer... Porque a princesa não cumprimenta ela. A princesa cumprimenta a Cyril, cumprimenta o Woodcock, cumprimenta mais duas ou três pessoas e ela tá junto com as empregadas e a princesa não cumprimenta ela. E ela faz questão de depois ir lá e falar, olha, eu sou a Alma. Eu moro aqui. Eu moro aqui. Je m'appelle Alma. Lovely to meet you, Alma. I live here. Ela adora esse mundo, mas ao mesmo tempo ela continua tendo essa perspectiva de estrangeira, assim, de vou colocar entre aspas aqui, de intrusa, né? Porque naquela cena em que ela discute com o Reynolds, que ela faz toda aquela surpresa para ele, e ele detesta a surpresa, eles têm aquela discussão super tensa na mesa de jantar, ela fala para ele, assim, eu não entendo isso aqui, sabe? Esse mundo, essas coisas que vocês falam. Então, assim, ela gosta, mas ela questiona esse mundo também. Ela não aceita. Eu não acredito que ela queira participar desse mundo do Woodcock incondicionalmente, sem se colocar e colocar as opiniões dela também presentes. Diga, Diego. Eu também acho que ela, essa cena da ajuda a jantar, ela tá completamente desestabilizada. Tanto é que eles fizeram a cena e ela não tá bem articulada. Ela não sabe nem se expressar direito. Ela se corta, ela interrompe, ela fala: o que é isso? Essa coisa artificial, esses jogos, o que é isso? O que é isso? Sabe, não entendo isso. Ela tá totalmente emotiva e desestabilizada, desequilibrada, né? Mas ela faz questão de vencer. Não, vou persistir e vou ganhar e vou tomar minha posição, vou tomar meu lugar aqui nessa casa. Mas eu fico pensando, amor é isso? Amor é vencer? É ganhar? Porque eu não sei se é vencer, porque uma coisa bonita do filme é aquela cena dele tá comendo o veneno e rindo, né? O amor, na verdade, é isso, é um acordo, né? É quando você chega a um acordo comum, que satisfaz aos dois. Então, eles chegam, isso é que é bonito, isso é que eu tinha falado que é diferente na relação deles, né? A maneira como eles chegam a esse acordo, que é sui generis. Um aceita o veneno do outro, né? O veneno dela é o veneno real, o veneno dele é essa obsessão dele, né? Mas eu fico pensando assim, se depois, eu fico imaginando eles, a vida deles depois, que eles entram nesse acerto, né? Que eles até mostra a cena que eles estão com filho, né? Estão bem casados e tal. Será que é uma relação tão boa quanto qualquer outra de amor? Essa relação de troca de venenos? No começo não era uma relação amorosa, propriamente dita, né? Por isso que eu também... Isso também é um dos motivos pelos quais eu usei aquela expressão, uma relação pouco ortodoxa. Eles demoram muito a se beijar, ele demora muito a falar eu te amo para ela. Bom, enfim, primeira vez que o Woodcock e o Reynolds, ele leva a Alma para casa dele. Só que frase interessante, quando ele leva a Alma para casa dele, a casa dele não tinha Alma antes, depois passou a ter Alma. E ele fala isso, né? Assim, antes, essa uma casa que não muda é uma casa sem vida. Uma casa sem vida, uma casa sem alma. Enfim, ele leva a Alma pela primeira vez para a mansão dele e ele começa a falar sobre o que ele faz. Ele diz o seguinte, ele fala, é possível costurar qualquer coisa no forro de um casaco. Segredos, moedas, palavras, mensagens curtas. Quando eu era menino, eu comecei a esconder pequenas coisas sobre o tecido das roupas. Coisas que só eu sabia que estavam lá. Nesse momento, eu acho que a gente vê com clareza esse mundo que ele habita é um mundo especial, digamos. Ele é, a princípio, um alfaiate, mas há alguma coisa além disso. Ele não é simplesmente um alfaiate. Então, eu queria que os senhores me ajudassem a caracterizar esse universo da moda, que é uma coisa que é muito presente no filme. Aliás, eu diria que é um dos temas do filme. O que a moda representa? O que é a moda? O que é o mundo da moda pro Reynolds o que que é o mundo da moda, pra Alma o que que é o mundo da moda, pra outros personagens, não sei, vocês de repente podem enxergar outras coisas em outros personagens que eu não vi, e qual que é a função da moda dentro desse universo bem específico da alta sociedade londrina, eu diria até da alta sociedade europeia que é mostrado no filme. André? Eu vejo, por exemplo, pro Reynolds, né? Primeiro tem essa já relação direta com a mãe, né? É o que a mãe transmitiu pra ele, né? Mas podia ser outra coisa, né? Podia ser outro métier, né? Que ela transmitisse Sim. pra ele. Não, mas então... ele escolheu esse. É ambíguo, né? Porque ao mesmo tempo que a gente viu que é uma maldição, é também o dom dele, né? O talento dele. Então tem dois lados, né? Dessa história. E como o Igor tinha falado no começo também, isso pode representar isso, que ele segue o desejo materno, né? A mãe dele tá presente nisso. E que é também a transmissão do erotismo, né? O erotismo materno, inclusive. Porque, como a gente viu no filme, as cenas são sempre eróticas. E não são eróticas porque mostram os corpos das mulheres, né? Mostram as mulheres vestidas com o que ele produz, né? Com o que ele fabrica. Por outro lado, também eu vejo a questão da roupa, dos vestidos, da moda, como um anteparo que defende ele do corpo feminino, né? A gente não tem cenas no filme em que, como o Igor falou, parece eles mal se beijam, né? Inclusive, na verdade, o momento em que ele demonstra mais desejo sexual por ela, que ele para ela na rua para dar um beijo nela, assim, foi o momento em que eles vão recuperar, eles furtam o vestido que ele mesmo criou e que vestiu uma personagem... Eu não sei qual é a posição social dela, mas ela era importante, não sei. Ela paga a casa, né? Ela é importante porque ela que financia aquela casa. É ela, isso, ela que sustenta a casa, né? Deve pagar o aluguel da casa. E aí tem essa cena em que eles vão até a casa dela, né? Ela se casa, ela tá no segundo casamento. Inclusive, é baseado numa figura histórica, né? Aquele casamento que a gente vê no filme, ele durou acho que 2 meses só. O momento que ele demonstra mais paixão por ela foi esse momento em que eles recuperam o vestido, né? Em que ele vê que ela tá dentro desse mundo dele, né? Inclusive, ela tava mais preocupada do que ele, né? Que a obra dele, o vestido que ele produziu, estava sendo... Tava passando por uma situação vexatória, né? Que a mulher cai de bêbada no próprio casamento, né? Ela não deserve isso. É seu trabalho. Então, foi a cena que ela mais alimentou e cultivou a vaidade dele, né? É, e ali ela tá dizendo isso, olha, eu tô tão no seu mundo que é isso, nós estamos nessa juntos, né? Estamos no mesmo barco. Eu acho que a roupa cumpre bem esse papel, eu acho interessante, porque a roupa tem essa simbologia de cobrir, né? De desviar a atenção, né? Tanto que ele tá olhando pra mulher, mas ele tá vendo como vai vestir ela, né? E tem uma hora que ele fala, interessante, né? Quando ele tá tirando o batom dela, ele fala, ah, eu gosto de ver com quem eu tô conversando, como se o batom estivesse escondendo ela, né? É, e a roupa faz isso também, né? A roupa esconde um pouco. É, essa coisa do forro, né? De costurar no forro, a coisa escondida, a coisa que tá atrás. Então, tudo isso eu vejo como um ritual obsessivo mesmo, de proteção, né? Ele tá se protegendo de alguma coisa por trás desse monte de pano, e roupa, e moda, e estilo, e aparência, né? A aparência serve para proteger ele de alguma coisa, né? E por trás dessa proteção é a grande escuridão, é isso que ele tem medo. Então, para ele, é óbvio que é muito mais confortável se ela só se insere nisso daí, e admira o que ele faz, e entra nesse mundo da moda e da roupa, e etc., porque não confronta ele, né? Não é tão, tão desestabilizador. Não, e é também muito cômodo para ele, porque talvez tenha sido proposital essa escolha do Paul Thomas Anderson, né, que é também roteirista do filme, além de diretor. Aí é também diretor de fotografia, né, ele faz os 3 papéis. Eu acho que também é muito cômodo pro Woodcock, porque é um trabalho que ele tá sempre cercado de mulheres, né, de mães, entre aspas, né. Ele tá cercado, é um exército de mulheres que tem naquela casa costurando. Então é um ambiente exatamente como o Gustavo tá falando, concordo, de segurança. Eu acho que é uma opção também que mostra. É também mais uma forma de mostrar o personagem como... Porque ele não tem, por exemplo, quase não tem amigos homens, né? Ele não tem um homem forte numa figura masculina zero, nenhuma. É por isso que eu acho ele monstro, um parasita, porque ele suga a energia das mulheres, ele suga a energia das mulheres que trabalham pra ele. Todas as mulheres, parece que até a namorada dele tem que trabalhar pra ele, né? A primeira namorada que aparece no início do filme é meio isso, quando ela já serviu o propósito e ele tem que dar só atenção pra ela e não ganha nada em troca, ele dispensa ela. Então é uma forma perfeita de só sugar. Sugar, sugar, sugar. Então, também tem isso, né? Porque você trabalha com moda no universo dele, né? Não tem costureiros. É só a Cyril e as funcionárias. E a namorada, a esposa. Então, é um cara altamente ligado à figura da mãe, mulher, absolutamente obcecado com ela, né? Por isso que eu acho que é o nome Woodcock também, né? Porque ele é o galo, né? No galinheiro das galinhas. Ah, tá. É por isso que o Diego veio com a galinha. Ele é o galo. É. Eu fiquei pensando aqui, como é que... O fio de Ariadne em inglês é thread? Também chama thread? Seria Ariadne thread. Queria só fazer alguns comentários sobre isso que estão falando. Assim, eu achei interessante que o Gustavo falou sobre a moda, o vestido ser uma forma de proteção que ele tem dos corpos das mulheres. Né? Então você vê esse um elemento que aponta para essa assexualidade do Reynolds. Quer dizer, é uma sexualidade que está latente, né? tá latente na relação que ele tem com todas as personagens femininas, inclusive com a irmã dele, talvez eu diria até especialmente com a irmã dele e também com a mãe dele, mas que ela não se manifesta totalmente, pelo menos ela demora a se manifestar. Ela se manifesta, eu acho que nos momentos em que ele aparece mais faminto. Parece o momento da sedução, no começo do filme, quando ele conhece a alma, né, ele está comendo aquele café da manhã enorme. É a primeira vez que eles vão para a cama, pelo menos assim, fica implícito, logo após o jantar, em que aparecem duas jovens mulheres, e uma delas revela para ele que ela tem esse desejo de ser enterrada num vestido que ele desenhou. E aí a alma vira para ele e fala assim, você está satisfeito? E ele, sem entender, olha para ele e fala assim, sim, pois parece que você está com muita sede. Então ela alude aos apetites dele, né? E aí, logo em seguida, eles estão voltando na casa, ele de mãos dadas com ela, e ela, ao invés de ir pro quarto dela, ele puxa ela para que ela vá pro quarto dele, né? Dando a entender que eles vão fazer sexo. Pela primeira vez, né? Desde que ela começou a morar na casa deles. É uma coisa muito ambígua, e, quer dizer, ambígua não, eu diria paradoxal no mundo da moda, que eu acho particularmente fascinante, né? Porque, sim, eu acho que o vestido, ao mesmo tempo que ele serve como uma espécie de armadura de proteção, ele também, a moda também é altamente revelatória, porque você esconde o corpo, mas você revela alguma outra coisa da personalidade da pessoa. A ideia da moda é essa, sabe? Não é simplesmente você se esconder atrás da roupa, mas a roupa revelar alguma coisa a respeito da sua personalidade que antes não podia ou não tinha como ser revelada. Que aquele vestimento vai deixar claro. Então, assim, a moda, ao mesmo tempo que ela esconde a nudez, ela revela um outro tipo de nudez, que é uma nudez da alma, talvez a gente possa entender. Mas ela assim revela algo que você escolhe usar, né? Então é uma máscara. Sim, sim. Mas há uma revelação, há um elemento revelatório aí. Claro que é um elemento revelatório deliberado. Né? Você escolhe aquilo que você vai mostrar para o mundo. Você se transforma em uma imagem que você produz. Mas nessa escolha há uma revelação. Ou existem características minhas que de outra forma eu não poderia expor para o mundo, a não ser através dessas roupas, desses utensílios, desses acessórios, dessas joias, desses brincos, seja lá o que for, que eu estou usando aqui sobre o meu corpo, no meu corpo. Ah, mas então, é porque toda coisa esconde o contrário, né? Tudo é meio dialético, se você pensar, pelo menos da perspectiva da psicanálise. Então, o exibicionismo, o voyeurismo esconde o exibicionismo, né? Um desejo de exibicionismo. Como o sadismo esconde um desejo de masoquismo. Nesse sentido, eu falei do fio de Ariadne, porque eu me lembrei agora do fio, do thread e tal. A menina, a alma, ela é um pouco Ariadne nesse sentido, né? Ela puxa esse fio, ela fornece esse fio para ele sair desse labirinto que ele tava, que ele não consegue confrontar nada disso, né? Ele tá com esse monte de coisa lá da mãe e uma história sofrida e da dificuldade dele de relacionamento com mulheres e blá blá blá. E ele tá preso nisso e se protegendo disso por rituais e tentando se esconder atrás desse olhar dele, né? Como um voyeur, né? Porque ele é um voyeur na prática. Ele tá olhando essas mulheres todas sendo vestidas e observando e dizendo como elas devem se vestir, não devem se vestir, nessa posição de controle. E ela chega lá e olha pra ele, né? Então ela tá sempre olhando, né? Você tá com sede, você tá com fome. Ela tá percebendo ele, né? Como uma mãe, né? Exatamente. Ela coloca ele na posição invertida. Na posição masoquista, para quem é normalmente sádico, né? Ele normalmente está na posição de poder e de infligir sofrimento nos outros. E na posição de observado, né? De exibicionista, ao invés do voyeur que ele normalmente é. Então ela inverte, ela tem um papel quase de analista, assim, nesse sentido. Até o começo do filme parece meio que tá uma sessão de análise, né? Ela, assim, apesar que ela parece mais analisando. Mas ela faz isso, ela consegue dar esse caminho, entendeu? Permite que ele inverta, que ele expresse um pouco o outro lado da moeda disso tudo, né? Como se ela revelasse o forro, digamos assim. Acho que menos como voyeur, eu veria ele mais como tirano. O tirano não quer abdicar da posição de tirano, né? De poder, quer ser sempre tirano, né? Quer governar até morrer. O Diego tá odiando esse personagem, é um vampiro, é um tirano. Cara, ele fala com ela também, porque, por exemplo, minha vida é assim, minha rotina é assim, eu trabalho assim, pra eu produzir tem que ser assim, se você quiser, vai embora. Em nenhum momento ele segura ela, você vai ter que submeter à minha vontade. Ela é livre pra partir, sempre. Agora, por que que eles mantêm esse relacionamento? Ela mesmo se pergunta na cena do jantar frustrado, né? Que ela vai fazer a surpresa pra ele dar tudo errado. Ela se pergunta, o que que eu tô fazendo nesse relacionamento, nesse tipo de relacionamento? Porque talvez ela tenha essa noção de que, dessa inversão que o Gustavo apontou, né? De que ela, no fundo, talvez saiba de que o tirano, no fundo, quer ser tiranizado, né? É, porque, na verdade, se a gente usar isso, as chaves interpretativas que vocês estão utilizando de psicanálise, se a gente brincar que ela seria uma histérica, né? A histérica, pro Lacan, tem uma fórmula que caracteriza a histeria, né? É aquela que procura um mestre para ela dominar, né? Nesse sentido, sim, ela acha esse tirano, mas para ela mandar nele de alguma maneira, né? E ela tem um artifício para isso acontecer. Agora, eu acho que seria muito imprudente também ficar analisando e determinando estrutura para esses personagens, né? Para ele, acho que seria mais fácil, para ela, não. Mas ninguém tá aqui para ser prudente, não. É interessante a gente fazer esse exercício de imaginação e direcionar a respeito desses assuntos. São coisas que o filme não mostra, mas que a gente pode... Né, de repente enriquecer a nossa interpretação tentando imaginar o que que se passa por trás das ações e das opiniões e das falas desses personagens, né? O que que está escondido no forro do casaco, afinal de contas. Senhores, agora migramos para a última pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. Novamente sobre a relação dos dois personagens. Vocês caracterizaram a relação deles no começo do filme e como é que essa relação muda no final do filme? No final do filme tem uma cena interessantíssima, super tensa, muito bem executada pelos atores e também muito bem executada na fotografia, na edição de som, que é o momento em que ela serve o omelete envenenado pro Reynolds. E ele come, morrendo de ódio dela, mas sorrindo, sabendo que ele está sendo envenenado, e ela fala para ele, ela revela para ele a intenção dele: eu quero você desamparada. É isso que ela fala, indefeso, dócil, aberto, apenas eu para cuidar de você. E eu acho que isso talvez tenha uma relação com os desejos ou o desejo que ela expõe no começo do filme, quando ela está conversando com o médico, que ela fala: Reynolds tornou os meus sonhos realidade. A gente pode entender o sonho dela nesse momento em que ela fala isso pro Reynolds: quero você desamparado e indefeso. Ela quer um filho, né? Falando isso. Nesse momento isso foi explicitado. Mas eu queria saber de vocês, o que vocês acham que mudou nessa relação deles no começo do filme, aparentemente bem unilateral, em que ela amava ele, mas ele não amava ela, ele muito resistente, ele mantendo muito essa fachada de woodcock, né, de homem durão e forte, mas aí depois diz que o jogo muda, né, ele se encontra apaixonado por ela. Bom, André, como é que você acha que a relação deles muda no filme? Ela vai comendo pelas beiradas essa neurose dele, nesse castelo que ele criou para se proteger. Ela vai comendo pelas beiradas e vai percebendo aonde que ela pode atacar também para atingir essa fragilidade dele, né? Ela coloca ele na posição exatamente de quem precisa de todos os cuidados de uma mamãe cuidando, né? Ela envenena ele fica lá de cama, suando, vomitando o tempo todo. E ela vai salvá-lo, né? Vamos dizer assim. Ela não quer que ele veja um médico, inclusive, né? Ela não quer que ninguém esteja. É o momento em que a relação são só os dois, que era o que ela queria o tempo todo. No começo ela falava... Inclusive a antecessora dela reclamava, né? Ah, você não me dá atenção, quando é que eu vou conseguir sua atenção de novo? Ele fala: olha, não, demite essa mulher, né? Vamos dizer assim. E a Cyril manda ela embora, né? A antecessora dela. E ela dá um jeito de conseguir ficar com a relação, tirar os outros da vida dele, tirar inclusive o trabalho, porque quando ele tá doente nem o trabalho tem lugar, né? Ele se volta totalmente para os cuidados dela. Então ela coloca ele numa posição altamente infantilizada, né? Infantilizada quase como um bebê, né? Em que ela ocupa esse espaço total da mãe, né? Essa frase que você destacou, quero você desamparado, indefeso, dócil, aberto e apenas eu para cuidar de você, é essa posição dele, né? De total necessidade dos cuidados dela. E que é uma posição de merda, né? Não é uma posição adulta, não é uma posição de um estilista de sucesso. O que permitia ele ser o Woodcock era se proteger dessa posição, né? Era esse o medo que ele tinha. E ele só consegue entrar nessa posição quando vem alguém e chuta a porta, que é o caso que ela, dela, né? Ela vem e envenena ele pra fazer isso, né? Queria comentar um negócio que você falou aí, André. Ele é uma posição de merda, né? Que ele fica, claro, né? Mas pensando assim, dando um pouco de em defesa dele um pouquinho, né? Um mérito que ele tem, e dele reconhecer que ele precisa disso, desse tipo de cuidado. Ele aceita sorrindo, Então é como se fosse também um ponto de amadurecimento dele e de reconhecimento dos limites dele. Eu preciso de uma mulher assim de fato. Eu só vou conseguir ser casado com uma mulher que seja assim. Eu admito. Então eu aceito. É, ele só vai conseguir amar uma mulher assim, mas ele tá amando... É uma outra forma de estar na relação com a mãe dele, de qualquer maneira, né? Em nenhum momento ele abandonou a mãe, no final das contas. Mas ele podia ter sido orgulhoso, né? E fala, não aceito, eu sou independente, sozinho, eu não preciso de ninguém e tal. Mas ele aceita. Não, ele podia amar sem precisar depender também. O que eu acho é o contrário, porque, na verdade, ele, esses rituais todos e etc., são para proteger ele desse rancor e essa sensação de abandono que ele tem com relação à mãe, né? Que morreu e deixou ele lá. E ela dá um ritual para ele poder expressar essa agressividade de maneira masoquista, né? Ele se deixa envenenar por ela, como se ele estivesse envenenando isso, né? Tudo isso que a mãe deixou de legado, de curse, né? De maldição, para responder a outra pergunta do Igor, né? Qual é a maldição dele? É, a maldição é esse, né? A mãe dele determinou o restante da vida afetiva, profissional e tudo dele. Ele tá preso nisso. E ele não consegue encarar isso de maneira nenhuma porque ele tá o tempo todo se protegendo, né? Criando rituais e criando estruturas para não precisar encarar isso. E ela, nesse sentido, oferece para ele uma forma de punir a mãe se punindo, né? De permitir que ele ame outra mulher, né? Não, exato, mas é isso. Ela mata ritualmente, né? Assim, e deixa e permite que ele mate, né? Essa posição, sim, da mãe, sim, dele. É, eu acho que tá mais certo nesse sentido. Assim. É engraçado, eu concordo muito com o que o Gustavo tá falando, né? Eu acho que essa fidelização com a mãe, na verdade, ela se dá nesse assumir um papel extremamente forte e invulnerável. Então, a partir do momento que ele se permite esses momentos de fragilidade e vulnerabilidade, é justamente o momento em que ele está sendo infiel ao fantasma da mãe. Né, e tá se permitindo ser cuidado por uma outra mulher, que não é a mãe, no final das contas. Ela pode até desempenhar o papel de mãe, mas ela não é a mãe, no final das contas. Mas isso é que é bonito, né? Que é ambíguo, não é muito explícito no filme. É um filme que as atuações são espetaculares. É muito bom esse filme. Eu fiquei com pena. Fazia tempo que eu não assisti um filme que, quando termina, eu fiquei com pena porque eu queria que tivesse mais 2 horas de filme. Assim. Eu podia ficar assistindo mais 2 horas. Exatamente. Um pouquinho sobre o filme, né? Sobre o filme em si. Ele é muito agradável de se ver. Eu acho muito também pela fluidez da câmera, né? Vocês perceberam como a câmera se movimenta, né? Como Paul Thomas Anderson usa a câmera na mão um pouco e acompanha os personagens andando, entrando na sala e voltando na outra, né? Ah, eu tenho uma trivia hoje, pela primeira vez. Eu li, né? Diz que a equipe que gravou o filme estava odiando profundamente o Paul Thomas Anderson e todos os atores, né? Porque ele realmente alugou essa casa e gravou o filme todo na casa. E era uma casa de verdade, com escadaria e o cacete. Então o pessoal tinha que carregar o equipamento para um lado e para o outro o tempo todo. Então estava todo mundo meio claustrofóbico durante a filmagem, porque eles ficaram o tempo todo da filmagem dentro dessa casa. Tanto que ele não conseguia fazer muito plano sequência, porque era impossível fazer o plano sequência subindo as escadas da casa, entrando e tal. Mas o Daniel Day-Lewis fala que o pessoal, a equipe técnica do filme estava puta da vida, assim, de ter que gravar o filme durante a gravação, porque era uma situação meio insalubre, assim, meio claustrofóbica. E é um filme um pouquinho claustrofóbico, né? Ele é um filme de interiores, né? É um filme quase 90% filmado dentro, né? Mas eu acho que ele tem um equilíbrio muito bom entre o movimento de câmera e as cenas estáticas, né? O filme, ele é dentro da casa, mas ele não é parado, né? Ele não tem só a câmera parada, né? E os personagens interagindo. Ele também tem movimento, também tem fluidez. E aquela festa é linda também, a cena da festa. É tudo muito bonito, né? Da festa de Ano Novo? É. É um diretor muito bom de plano sequência, né? Com esses planos assim que não tem cortes, longos, né? Que a câmera vai acompanhando os personagens por um caminho, né? Ele é muito bom nisso. Já tinha feito em Bug Nights, né? Tinha feito em outros filmes também. Ele é muito bom. É a trilha sonora desse filme feita pelo Johnny Greenwood. Pra quem não sabe, ele é um dos guitarristas da banda Radiohead. E ele é um habitué dos filmes do Paul Thomas Anderson. Até onde eu sei, ele também é amigo pessoal do Paul Thomas Anderson. Ele fez as trilhas sonoras do There Will Be Blood, aqui no Brasil ele se chama Sangue Negro, e também O Mestre, trilha sonora também do Johnny Greenwood. E para esse filme, ele fez uma trilha sonora mais old school, mais, digamos assim, antiquada, né? com grandes temas orquestrais e piano. Eu achei linda, linda a trilha sonora. Eu acho que a música coroa muito bem os momentos do filme. Os atores são excelentes. É um filme que vai deixar saudade. Como você caracterizaria o seu estilo pessoal? E como o seu vestuário, além de defender vocês da escuridão do mundo, também expressa um pouco a sua personalidade? Diego. Então, eu tenho uma... O Diego tem um estilo inventado por ele próprio, que é o afro-hipsterismo. Ele é um afro-hipster. Ele se apropriou culturalmente de estampas e padrões africanos e havaianos, por algum motivo. E é muito característico dele, assim. Tem umas camisas que eu vejo e imediatamente eu já... Pô, essa camisa pro Diego ia ficar fantástica. É verdade. Isso começou com quando ele fez uma excursão no Congo, né? Togo. Não, mas antes da excursão eu já usava muita camisa listrada, colorida, florida, né? O meu uniforme de professor de inglês era sempre calça jeans e uma camisa bem colorida, meio flash, assim, meio bem chamativo, né? Flores ou então listras, né? Uma coisa que eu quero sempre projetar, porque como a gente estava falando no meio do episódio, né? É uma forma de revelar a personalidade, algum aspecto da sua personalidade deliberado. É interessante isso, né? Então, deliberadamente, uma coisa que eu quero sempre transmitir para o outro, se eu puder, é uma personalidade solar, assim, alegre, né? E aberta. Então, meu estilo, ele, eu acho que meio isso que se reflete isso. Claro que eu não sou exatamente isso e não sou sempre assim, mas é uma coisa que eu acho importante transmitir, uma abertura, né? Para o mundo, né? Pode vir conversar comigo, sabe? Eu tô de boa, eu vou prestar atenção e vou ficar, vou tentar te fazer rir, te fazer alegre. Tá? Eu tinha essa postura como professor, né? Eu era mais palhaço que professor. Mas eu acho que para sedução, por exemplo, eu não sou muito. Não sou muito crente de que a roupa ajuda. Isso que era a questão nossa, minha, do Igor, é que o Igor achava fundamental para flertar ou para seduzir alguém, tanto do parte do homem quanto da mulher, o estilo se vestir, a roupa. Achava importantíssimo. E eu sempre falava, não, que porra nenhuma. Ainda não só para flertar, para seduzir. Ainda digo mais, eu acho que se você acha, assim, você, né, uma pessoa que diz que não tem estilo, simplesmente seu estilo, ele não é pensado, não é deliberado. Então, cuidado. Eu prefiro um estilo pensado e deliberado do que um estilo não pensado, não deliberado. Mas essa é a minha opinião. André, como é que você expressa essa sua chatice, essa sua amargura, todo esse celeuma que você tem que dar pro mundo através do seu vestuário? A parte, interrompendo o André. O André, cara... É a primeira vez que alguém consegue interromper outra pessoa que nem começou a falar ainda. Não, mas você tem que ter esse parênteses. Em Paris, esse homem em Paris... Calma, ele morou lá 5 anos e meio. Vou interromper a interrupção. Pra quem não sabe também, o André é lindo. Ele é gato e ele em Paris... Puta que pariu, o bicho tinha um vestuário assim impecável, impecável. Qualquer coisa que ele falar tem que ter isso em mente. Que ele era tipo assim... modelinho Giannichini da loja mais francesa para homem mais chiquezinha e tal. Ai, sabe? Que absurdo isso. O cara tava assim, nos trinques, na moda certinho, tudo caía bem. Absolutamente preocupado com a moda, vaidosinho. Pode falar aí agora. Não, mentira. Quando eu convidei os meninos, né, eu tinha algumas ideias em mente, assim, sabe? Tipo, o Diego é extremamente culto, extremamente lido. Gustavo também extremamente lido. Engraçadíssimo. O André, porque eu pensei, cara, tem que ter alguém bonito. É o eye candy. Tem que ter alguém, tem que ter o galã, tem que ter alguém que fique, né, no thumbnail dos nossos vídeos que vão estar disponíveis futuramente no YouTube e posar também como modelo fotográfico para as nossas fotos no Instagram. Tem que ter alguém que se destaque, né? Ai, que bobajada. Isso que o André está com. Não é porque a gente gosta dele, não é porque a gente quer ouvir o que ele fala. Muito pelo contrário, você é um cara chato, nossa, que interrompe a gente o tempo todo, assim, está amargurado com a vida. Eu sou só um rostinho bonito aqui, Fê. Eu não sei porque que vocês não falaram comigo ainda, assim. Fica aí sendo bonito e não precisa falar nada, não. Não, eu vou falar então. Minha relação com a moda é uma relação de inimizade, porque eu acho fantástico esses caras que são dandies e etc. Mas eu não tenho corpo para ser dandy, que você para ser dandy tem que ser magrinho, esguio e etc. Pô, o Lacan era dandy, cara. Aquele cara feio daquele jeito. É, não, do dandyismo de Lacan eu só tenho um projeto de monocelha. Mas enfim, aí eu de um tempo para cá eu resolvi que eu queria realmente expressar a minha personalidade e a minha personalidade é preguiçoso. Então eu resolvi que eu comprei 5 artigos iguais, 5 camisetas, 5 camisas de tecido, 2 calças, todas iguais e eu só tenho essas roupas e eu só uso elas. Mentira, você tem um conjunto de ternos que são confeccionados sob medida. Não tenho mais não, que a filha da puta aqui da lavanderia estragou meus ternos tudo. Então agora eu tô usando terno da Uniqlo. Não sei por quê. Você tá no Japão e você foi levar terno chinês pra lavar. É claro que eles iam destruir. É preconceito. Não, não, desisti. Não tem nada que caiba aqui. Eu boto a gravata fica beira mamilo. Eu boto a camisa não cabe. O terno, eu tive que comprar um terno pra obeso mórbido. Eu tô andando, eu pareço um mendigo bêbado, assim. É verdade, ele tá sempre de camisa branca, mesma camisa, parece. Ele tem a mesma camisa sempre. E no fim de semana ele usa regata. É pronto. Inclusive, em todos os nossos podcasts, o Gustavo está de regata. Regatinha. Nosso alterofilista de regata. Regatinha boy. É a maior liberdade que existe, falando sério agora. É a maior liberdade que existe, você não ter que escolher roupa, velho. Tem tanta coisa pra você escolher na vida, já é tão cansativo. É, todas as roupas são iguais, não precisa escolher. Não tem estilo. Eu sempre tô igual. Diego Nunes, como é que você caracterizaria o meu estilo? Ah, o seu estilo também mudou com o tempo, né? Quando eu te conheci, era calça jeans, tênis Reebok branco e calça e camisa branca de algodão, né? E óculos, óculos, né? Era idioma, era um menino muito estranho, né? Mas mudou, eu acho que eu caracterizaria você como um dandy brasiliense, da Landscape, do Velvet. Pronto. É. Imagina um dandy brasiliense no Velvet ou no Landscape é antigo. É um dandy gótico de Brasília. Ou seja, basicamente Renato Russo. Nossa Senhora. Bom, segunda pergunta, então. Fiz pensando muito aqui no André. Como é que você lida com a sua fragilidade? Em quais situações você se sente mais frágil e vulnerável? Eu sou um Reynolds Woodcock avant la lettre. É por isso. Que é isso? Que é isso? Que é isso avant la lettre? Explica pra... É, o que precede, né? Uma moda, alguma coisa, a pessoa que fez antes, né? Ah, vanguarda. É, de vanguarda, alguma coisa assim. Não respondeu, rebateu a pergunta total, né? Eu vou responder igual o Woodcock. Fragilidade, não sei, eu sou forte. Para vocês que estão ouvindo esse episódio desde o começo, entenda-se isso como ele quer uma mulher para cuidar dele. Boa intervenção analítica, Igor. Olha aí, já vai sair formado. Não, agora, ó, quais situações você se sente mais frágil e vulnerável? Pô, tem muitas situações, né? Muitas. Doente, por exemplo, como o Woodcock. Nossa, e isso eu acho que é um senso comum, né? As mulheres, elas têm essa percepção dos homens, que os homens são muito pouco resistentes à dor, etc, né? Uma amiga minha fez uma piada engraçada que falou, ah, pra que eles ficam nesse período aí de Covid? Por que que ficam testando temperatura na porta das lojas, supermercado, né? De homens? Se homem tivesse com febre, não ia nem levantar da cama, não ia no supermercado. É verdade, eu acho isso. É verdade. É verdade, né? Então, Mas eu acho que tem dois tipos de fragilidade. Tem a fragilidade que não confronta a nossa própria autoimagem, né? Todo mundo tem aquela fragilidade que faz parte do personagem, né? Aquela fraqueza que a gente usa para ter a resposta que a gente quer das pessoas. E tem a fragilidade efetiva, né? A fragilidade de verdade é a fragilidade que confronta o nosso autodiscurso. A boa maneira de você lidar com a fragilidade, o primeiro passo, na verdade, é você conseguir perceber que tipo de fragilidade é a fragilidade com a qual você quer lidar, entendeu? Porque todo mundo tem uma maneira de reagir pretensamente frágil, mas que, na verdade, é uma fragilidade de campeonato, né? Uma fragilidade objetiva, assim, que você quer tirar uma resposta das pessoas quando você se comporta assim. É uma criança que, quando sabe que se tropeçar, vai chamar a atenção da mãe. É isso, assim, você sabe que tem certos comportamentos seus de fragilidade, de desconhecimento e tal, que vão trazer uma resposta que é uma resposta esperada. Essa não é tão difícil de confrontar, porque tá dentro do seu discurso, você sabe bem como lidar com ela. Uma das coisas mais chatas de você analisar alguém é você lidar com esse tipo de fragilidade que a pessoa apresenta como, eu quero mudar. Você não quer mudar porra nenhuma, você quer ficar exatamente assim, você quer que eu bata palma. E tem a outra fragilidade que é essa, que é a fragilidade do seu autodiscurso, né? Da imagem que você faz de você mesmo. Essa é muito difícil. Essa, quando qualquer pessoa cutuca, você vira onça, né? Ou vira uma galinha, como era? Galinha mãe. Mas, enfim, é isso. Eu ia dizer que quando a gente pergunta como lidar com a fragilidade, de que fragilidade a gente está falando. Acho que para lidar com essa outra fragilidade, tem gente que consegue lidar consigo sozinho e tal, ou com a ajuda de alguém. Para mim, só funcionou com análise mesmo, de você conseguir lidar com essa fragilidade da sua autoimagem. O que é fragilidade, né? A gente chama alguma coisa de frágil quando ela quebra fácil, né? Quando ela perde o controle. É isso que você está querendo dizer, Igor, com essa pergunta? Por exemplo, o Woodcock. Não, essa pergunta está aberta a interpretações. Como é que você interpretaria essa pergunta? É porque no filme, por exemplo, o Woodcock, quando que ele é frágil, né? Que ele precisa dos cuidados da outra pessoa. Quando ele está doente, né? Quando ele está envenenado. Nos outros momentos ele é forte, né? Ele é visto como uma figura... Mas não exatamente, né? Ele tem os momentos baixos, né? Que ela, antes dela começar a envenenar ele, né? Ela fala isso, né? Que por isso que ela decide envenenar. Porque ele trabalha, né? Produz. E depois ele precisa de alguns 2 ou 3 dias na cama, sendo cuidado. Mesmo sem ficar doente, lembra disso? Ela descobre isso, né, assim, foi logo após um desfile de moda que ele tava dando na casa dele, e fica exaurido depois disso, ele não consegue dirigir o próprio carro, que já é um sintoma gravíssimo no caso dele. E aí a gente vê pela primeira vez a Alma cuidando dele, numa cena que eu achei muito bonita, inclusive, em que ele tá deitado na cama e ele chama ela para se deitar junto com ele, e ele tá visivelmente abatido, né, e ela tá adorando aquela situação. Ela tá cuidando dele e ele tá sendo carinhoso pela primeira vez no filme. Ele tá sendo carinhoso com ela justamente nesse momento em que ele se encontra à mercê dos cuidados dela, né? Digamos assim. Interessante, né? À mercê dos cuidados dela. Então seria isso, fragilidade, né? Você depender do outro, né? Mas eu acho que o caso dele não é. A solução que eles dão é que ele pega isso que supostamente seria uma fragilidade e deixa de ser uma fragilidade, vira um ritual entre eles dois. Inclusive, é o contrário, é uma atitude de coragem, né? Você se deixar envenenar sabendo que você vai, sei lá, vomitar as tripas lá, igual ali acontece com ele, né? É, a fragilidade é ritualizada, né? Aliás, é uma talvez, assim, uma cura interessante, né? Porque você não consegue deixar de ser, você nunca vai conseguir deixar de ser frágil, né? Então, como é que você supera isso, né, entre aspas, né, é você ritualizando a sua própria fragilidade, você reconhecendo, sabendo quando ela acontece e ritualizando isso de alguma maneira. É que a fragilidade não é um problema em si, né, o problema é quando você acha que a fragilidade lhe ameaça, né, a partir do momento que você consegue conviver com a fragilidade sem entender ela como uma ameaça, é só mais uma característica sua. É por isso que eu acho que tem essa diferença das duas fragilidades, entendeu? Essa fragilidade que ameaça é que você precisa trabalhar, você precisa aprender a lidar, porque se você está se sentindo ameaçado, aí é uma fragilidade efetiva, né? Se uma coisa pode desestruturar você e fazer você ficar sem chão e tal. Pois é, por exemplo, para ilustrar essa tese do Gustavo, se eu fosse responder a pergunta, eu falaria de uma fragilidade produzida pelo meu discurso fofinha, assim, né? Não é uma real fragilidade, né? Eu ia dizer que eu me sinto frágil quando me sentia frágil quando eu, antes de me casar, tinha que, por exemplo, estar numa situação de paquera e de chegar em alguém, conversar com alguém e falar, e aí, tudo bem? Meu nome é Diego e tal. Me sentia bem frágil, mas quem não se sente frágil numa situação dessa, né? Não é a minha real, real fragilidade, né? Exato. A real fragilidade a gente é dificílimo lidar e descobrir o que é também, né? Exatamente. Próxima pergunta. É possível a entrega total em uma relação amorosa? Eu fiz essa pergunta pensando naquela frase da Alma, né, no começo do filme, né? Que ela entregou cada pedaço de si para o Reynolds, né? Será que a gente pode acreditar nisso? Acho que não é nem possível, nem desejável. Quer dizer, possível é, mas não é desejável. Por que não, Gustavo? Porque isso é a loucura, né? É a definição da loucura. Você se assujeitar absolutamente, assim, ser invadido, né? Na verdade, você perdeu. Isso é você perder a sua fronteira, né? É você se desestruturar completamente em função do. Que não é o outro, nunca é um outro, né? Sempre é o outro, né? O grandioso. Você ser totalmente invadido pelo discurso e é inviável, né? Eu acho que não é desejável de jeito nenhum. Eu acho que você não tem que se entregar totalmente. Eu acho que você. Nem sei quanto você deve se entregar, assim, essa ideia de entrega, né? A relação amorosa é um acordo, é um combinado, né? Você tem que combinar um equilíbrio que seja bom para os dois, assim, do que cada um vai oferecer, o que cada um quer receber e tal. Se entregar totalmente aqui é a mesma coisa da mãe perfeita, né? Tem que ser a mãe perfeita. A mãe perfeita é um pesadelo, né? O pai perfeito é um pesadelo. Não tem que ser total, tem que ser razoável. Todo mundo tem que se entregar de maneira razoável. Eu também não entendo o que é a pergunta. O que é a entrega total? Você se matar pela outra pessoa? Eles se entregaram no filme totalmente um ao outro? Não. O que pressupõe essa ideia da entrega total? É que você está entregando algo para outra pessoa. O que você está entregando para outra pessoa? Seu corpo, a sua mente, seu tempo, né? Por exemplo, no filme, eles chegam a um arranjo da relação, né? Em que há momentos de entrega, né? Por exemplo, quando ele aceita ser envenenado para ficar sob os cuidados dela, ele está entregando o tempo dele, o tempo de trabalho, inclusive, porque ele não vai conseguir trabalhar. Ele não vai conseguir ser o Woodcock naquele momento. Ele vai ter que se... Não só o tempo de trabalho dele. Não, sim. Digo, vai entregar a atenção dele, né? Ela vai ser dona da atenção dele, né? e vai dar atenção também. Mas isso também não é total, porque daqui a pouco ele vai melhorar, vai voltar ao trabalho. Então são entregas. Eu acho que todo relacionamento você tem entregas, né? E que engendram automaticamente sacrifícios, né? Ou no mínimo negociações, né? Não, só para reformular que a minha outra resposta ficou muito ruim. Então eu acho que explicando um pouquinho melhor o que eu queria dizer, é que você pode entregar o que você quiser, mas você não pode entregar a sua agência. Tem que ser você sempre, entendeu? Você tem que estar à frente do que você está entregando ou não. Porque o que acontece às vezes é que você entrega a sua agência e você começa a responder ao desejo do outro e o que o outro quer de você sem se colocar. Isso é muito, muito cansativo e sofrido e trabalhoso. Mas se você, como agente, que é o que eles fizeram, né? Os dois decidem por um ritual em que ela vai entregar uma coisa, porque ela também se submete um pouco a esse mundo dele, da moda, do não sei o quê, e um pouco aos rituais dele. E ele, como tem muita dificuldade de se entregar de outra forma, aceita esse ritual de entrega, que talvez possa ser pensado como uma entrega total, mas assim, com uma entrega radical. Mas os dois são agentes, né? Os dois estão decidindo. Sim. Isso. Ninguém está se sentindo forçado a nada. Sim, é um contrato, né? Eu tenho uma coisa para acrescentar também. Uma coisa que funcionou para eles, né? Que eu acho algo um pouco doentio. Por isso que eu considero os dois um pouquinho meio vampiros, assim. Os dois? Ele bem mais do que ela, né, na verdade. Porque eu acho que eles estabeleceram um contrato de necessidade do outro. Eles vão fazer aqui, vamos criar situações onde eu seja absolutamente necessária para você e outras situações que você é absolutamente necessário para mim. Então um precisa do outro. É uma necessidade. E eu acho que uma relação amorosa boa, saudável, né, é uma relação mais baseada na vontade, na espontaneidade. Eu quero estar com você. Podia estar sozinho, podia estar bem sozinho aqui na minha vida, mas eu escolho estar com você, porque com você é mais legal, com você é melhor. E eu acho que no caso deles não é assim. No caso deles, eu acho que eles estariam os dois melhor sem um sozinhos, cada um na sua, mas eles decidem ficar juntos com base numa situação de precisar. Porque o outro tem algo para me dar, muito importante, muito forte. Então, eu acho que é uma relação meio unilateral de cada um, de cada lado, sabe? Enquanto que se você tá com o outro porque a vida é muito melhor com o outro, é diferente, porque é baseada talvez no que o Gustavo tava falando, na agência, na vontade, sabe? Mas eu acho que nesse caso, por exemplo, ele precisa muito mais dela do que ela precisa dele, né? Ela é até generosa nesse sentido, ela topa esse papel, né? Ela, sim, talvez estivesse muito melhor se não tivesse ia lá. Ia estar lá no interior lá de Londres, servindo cafezinho no hotel. Não, bem, se você pensar por esse lado objetivo, mas falando, tipo... O André acha isso horrível. Não. Como se essas pessoas, como se ela estivesse levando uma vida miserável antes não, dele. Não acho horrível, eu tô falando que existe... O filme deixa claro isso, que ela tem uma ascensão social estrondosa ficando com ele. Você não pode não levar isso em conta no filme. Assim como ele escolheu ela... Não sei, não. Ela é só uma funcionária dele no filme. Como assim, estrondosa? Que funcionária? Ele é amante do cara. Ela é modelo, amante, assistente, tudo do cara. Mas depois ela casa com ele. Sim, mas ela quer ser a princesa também. Tanto ela que vai lá e fala, eu sou igual a você aqui, ó. Mas quando chega a princesa na casa, ela é mais uma das funcionárias, assim, na fila. Sim, eu não sei porquê. Eu não tô falando mal dela falando isso. Eu tô falando que isso é um elemento do filme. Inclusive, ele escolheu uma mulher que socialmente era insignificante perto dele e da classe que ele frequentava, porque era muito mais fácil que ela se adequasse à loucura dele, por exemplo. Então essa questão do filme não é uma bobagem, ou não existe. Não, ninguém tá falando que é uma bobagem. Mas é porque eu acho que uma relação amorosa, ela tá com alguém, amar alguém, eu acho mais forte quando é baseado no eu quero estar com você do que eu preciso estar com você. Mas no caso eu quero estar com você porque eu preciso estar com você. Vocês acham então é porque é impossível você estar numa relação amorosa sem precisar? É importante precisar da pessoa? Necessidade é uma necessidade que se cria, né? Uma necessidade que ela, idealmente, ela não deveria preexistir, né? Eu preciso de alguém. Ah, conheci você. Ah, eu quero estar com você. E também preciso de você. Aí você acrescenta ao querer essa necessidade que já existia, esse buraco que já existia dentro de você. Vamos lá, uma pergunta simples. Por que que alguém procura outra pessoa? Por que que se é melhor ficar sozinho ou não precisa, como você falou, né, Diego? Cada um deles era melhor ficar sozinho sem o outro no filme. Por que que ele procurou ela, então? Por quê? Por que que ele não foi lá, tomou café da manhã e foi embora do hotel e voltou pra casa? Ué, como assim? No início do filme? Por quê? Ué, porque ele viu ela como mais uma conquista. Ela abriu o apetite dele. Queria comê-la. Sim, mas então, ele precisa dela ou é porque ele quer comê-la, como você falou? Desejo, é. Ué, então. Eu acho que não é nenhuma coisa nem outra. O segredo é você querer aquilo que você, de que você precisa. É você aprender a querer o que você precisa. Você ter percepção suficiente para saber as coisas que você precisa, de fato. Né? Porque tem coisa que você acha que precisa, mas não precisa. Na verdade, são os que estão atrapalhando sua vida e dificultando. Mas então você ter sabedoria suficiente para saber as coisas que você precisa e aprender a querer essas coisas. Por exemplo, não precisa ser só na vida amorosa, serve para tudo. É tipo exercício físico. Você sabe que você precisa de exercício físico. Mesmo que você não queira, o ideal é que você faça o exercício físico mesmo sem querer. Querer é uma segunda etapa. Mas o ideal do ideal é que você queira fazer, porque você sabe que você precisa. Então você aprenda a gostar do que você precisa. É difícil, né? A gente não consegue sempre fazer isso, mas o mundo perfeito seria esse mundo em que a gente consegue perfeitamente identificar tudo de que a gente precisa e aprender a gostar, a amar disso. Tem uma camada que a gente esquece, né? A gente esquece que nós somos mamíferos, animais, né? E existe, e temos corpos. E esses corpos necessitam de interação, inclusive. Não sei, chame do que quiser, magnetismo. Você pode teorizar aí de muitas maneiras, né? Mas, por exemplo, eu estava vendo uma entrevista com um psiquiatra francês, Boris Cyrulnik. Ele é bem famosinho, esse cara. Ele é bem engraçado, inclusive. E ele estava falando, agora ele foi entrevistado, ele estava na casa dele na pandemia, e a entrevistadora perguntou para ele, esse isolamento... Né? Esse confinamento das pessoas, isso tem consequências psíquicas, neurológicas? Ele falou assim, tem. Se o nosso cérebro não receber estímulos, contato visual, som, o toque das pessoas, etc. Se nós não estamos doentes e somos obrigados a ficar confinados, essa situação, inclusive, vai mudar a plasticidade cerebral, ele fala. Ou seja, nós estamos em contato o tempo todo com o ambiente. A gente vive num meio ambiente e nossos corpos necessitam dessa interação. É talvez uma ilusão a gente achar que nós somos indivíduos separados de tudo e não dependentes de tudo. Inclusive, uma das quatro nobres verdades do budismo, a dependência. Tudo depende de tudo no universo, entendeu? Tanto no sentido material como psíquico, etc. Então, é falso achar que não existe dependências. Dependências entre pessoas, entre situações, etc. Então, sim, nós temos pulsões corporais, a gente precisa satisfazer essas pulsões. Para isso, a gente precisa de objetos que satisfaçam isso. Esses objetos podem ser objetos de amor, objetos que satisfaçam necessidades. Por exemplo, no filme tem isso que vocês falaram da alimentação, né? Que é um símbolo, inclusive, para essa questão da fome e sede dele, da relação com a mãe. A mãe é quem alimenta. Então, essa pergunta eu acho que falseia um pouco o que você fez, Diego. Ah, é querer, é necessidade. Eu acho que é bem mais complexo do que isso. E os seres humanos precisam de outros seres humanos, sempre. Nem que seja para satisfazer suas necessidades biológicas. Então, amar é depender e a gente tem que lidar com isso. Então. Talvez. Né? Amor é a coisa mais difícil de definir, né? É impossível de definir. Aliás, eu cito aqui a Emily Dickinson, que é uma poetisa que eu gosto muito, que ela fala que tudo que se sabe a respeito do amor é que o amor é tudo. Mas não é não, né, Emily Dickinson? É. Vamos deixar de Isso é Emily Dickinson. Eu mostro para vocês. Não, eu tô falando com ela mesmo. O Gustavo tem essa tese mesmo, é uma coisa bem, é um pensamento bem gustaviano. O amor não é tudo, não. Também às vezes falam umas besteiras, né? Não é tudo, porra. Que amor é tudo? E também esse negócio de querer e precisar e tal. A gente é muito que tem que gostar das coisas demais. Não, a gente tem que fazer o que a gente sabe que tem outra que fazer. Coisa gustaviana, é isso aí. Tem que gostar de nada, não. Tem que fazer. Tem que pensar, faz... não. Faz logo e acabou. É, exatamente. Vai lá e faz, é isso. Toma e porta... aprende a gostar fazendo. Exatamente, exatamente. Mas assim, o fato é que essa ideia da entrega é uma coisa que está presente no discurso que se tece a respeito do amor. Né? Então, se é uma coisa superficial ou não, a gente está aqui justamente para conversar sobre isso. Qual é a sua maldição? Quais são os fantasmas que lhe assombram? Diego? Impossível responder essa pergunta, velho. Um timing horrível. Esse é um grande tema do filme, né? Essa questão do que a gente tá chamando de maldição, né? Existe no filme o curse, né? Saindo dessa esfera metafísica, né, e entrando na psicologia, na psicanálise, Como é que a gente pode entender uma maldição? O que, que é uma maldição? A maldição de todo mundo é que não aparece uma alma na vida de todo mundo que ajude a solucionar isso de maneira bonita e interessante e charmosa e etc. A verdade é que a maldição é que a gente muitas vezes não consegue nem perceber isso, né? A gente não consegue nem entender a própria fragilidade, a gente fica preso, repetindo. Acho que a maldição para a psicanálise é a maldição do autômato, né? Quando você só repete posição subjetiva, você só repete ações sem refletir sobre elas, sem saber se você realmente está fazendo porque você deve fazer ou se você está só zumbi, né? Eu tenho uma recomendação de filme pra gente falar desse assunto no futuro. A repetição do trauma, assim, sem saber que você está repetindo, né? Repetição de uma cena traumática. Um filme que chama Perdas e Danos. Damage. Fantástico esse filme. Esse é um dos meus filmes favoritos. Adoro. Agora, maldição, vocês estão falando aí da psicanálise, etc. O nome mesmo, né? A palavra maldição não é a mesma do inglês, né? Que é o curse. Mas em português ajuda a gente a pensar isso. Que é o maldito, né? É maldição. Vem disso, né? E geralmente, por exemplo, em filmes a gente vê isso muito, né? Em histórias. Que é alguém que vem e coloca uma maldição, né? Fala, você vai acontecer isso com você. E aquilo vira um destino, né? Como o Gustavo falou, essa repetição, essa coisa que você reproduz sem saber, ou enfim. E no caso dele, do filme, existe essa maldição, que é essa história que ele se conta, a história familiar dele com a mãe, né? Que não é algo que ele produz com liberdade, né? É algo que vem pra ele como um destino que ele tem que seguir. Tanto que ela pergunta logo no começo do filme pra ele, ah, mas por que você não se casa? E ele fala, porque eu faço vestidos. E essa é uma frase meio que quem ouve, ela sente a estranheza, a alma, quando ouve, fala, mas por que fazer vestido, você não pode se casar? E o telespectador também, né? Que resposta foi essa, né? Então vem esse dito que causa essa estranheza, né? E que é um destino pra ele. Tanto é que depois ele não responde, né? Ela fala, você não pode se casar porque faz vestido, e ele muda de assunto, ele fala de outra coisa. Como é que quebra a maldição? Ela trabalha no... Ela faz um contrafeitiço, né? Inclusive, ela adota essa posição meio da bruxa, né? Ela é uma feiticeira. Ela cozinha o cogumelo, ela vai pra cozinha, ela prepara uma poção, né? Vamos brincar com isso, assim. E dá pra ele beber, depois pra ele comer. Então, ela opera um contrafeitiço contra essa feitiço original, que é essa maldição, que faz ele seguir esse destino que ele... Porra, ótima sacada. Deixa pra fazer no final, pô. Que sacada boa. Isso é excelente. Isso é excelente. Mas aí, ou seja, tem que ter essa outra, né? Essa outra mágica pra anular a primeira, né? De alguma maneira, simbolicamente também. Não, mas foi muito boa. Não tinha feito essa associação. E de fato, né? A coisa dela ficar amassando o cogumelo, cortando. Parece que ela tá fazendo um feitiço mesmo. Interessantíssimo. E é um filme cheio dessa ele é perpassado, apesar de ser um filme bem realista, né? Claro, ele é perpassado por esses elementos que pertencem a contos de fada, né? Eu diria, né? Você tem o vestido como sendo uma espécie de roupa encantada que as mulheres usam e elas se tornam mais bonitas, mais atraentes, elas se tornam mais do que elas são. E ela é a gata borralheira, né? Gata borralheira, exatamente. Você tem ela catando os cogumelos na floresta, inclusive, assim, sabe? E tem que mostrar a cena dela na floresta. Então é interessantíssimo isso, né? Essa analogia da personagem interpretada pela Vicky Krieps. Uau, que discussão. Senhores, nos vemos então na próxima com um filme francês dirigido por Léo Carrat, Holy Motors. Muito pano para manga, né? Narrativas e representações e a teatralidade, o grande teatro da vida. Então é isso. Encerramos então mais um episódio de Sala de Projeção. Muito obrigado a todos vocês que nos escutaram. Eu sou o Igor de Campos. Eu estou aqui nessa ilustríssima companhia dos meus grandes amigos e colegas projecionistas. Diego Nunes. Falou, pessoal. Muito obrigado. Foi ótimo. André Nifneger. Agradeço a vocês aí mais uma gravação de um episódio. E Gustavo Leal. Valeu. Até o próximo. É isso aí, gente. Muito obrigado e até o próximo episódio. He said, hey, why from there? Some people got to know, you know. I said, yeah. While we back on side, so I know this is where we go. We sing this old country song like this. Esse podcast foi editado por Thiago Vergara. Chicken on the corn can grow, mama. Hey, when chicken on the corn.